Vem quicando, baby, vem quicando. Ela gosta quando eu sou comando. Curtiu trap, trap, sai de cima e feitiço se segue. É foda pra quem é malandro. Se segura com a dança agitando. Quebra no baile, desce, desce. Vai quando eu tô cantando. Isso me dá uma moral. Baby gosta e agita geral. Concorrência tudo passa mal. Ela é humilde, tem uma moral. Hipnotiza com o seu astral. Ela ativa meu transcendental. Aguça minha glândula pineal. E ela sabe fuder o marginal. E ela sabe, sabe, sabe, sabe, sabe como é. Ela sabe, yeah, sabe como é. Ela sabe, sabe, baby, sabe como é. Ela sabe, yeah, sabe como é. Eu nem sei como chegar nessa preta. Esse short rachando essa bunda. Tem de menor, vamos se ligar, se ligou. E começa a gesticular. Se ligou, vamos lá. Pra que pressa, pra que rapaz? Dá com medo porque veio, vamos lá. Pronto e disposto, tudo pra topar. Sem regra, estilo livre, ei. Vamos se jogar, tomar um banho de malva. Se purifica, deixa toda a mazela pra Iemanjá levar. Mãe, peça a benção, diabla, vamos lá. Quero sentir seu néctar, pra poder me conectar. E você se conectar, e nós dois se lambuzar. No estilo, chachatinate, com tudo em cima, vici igual crack. E ela sabe, sabe, sabe, sabe, sabe como é. Ela sabe, yeah, sabe como é. Ela sabe, sabe, baby, sabe como é. Ela sabe, yeah, sabe como é. Ela chupa, ela desce, ela foda os moleque. Me persegue, não nego, que ela pode. Eu acho bonito e tão sexy. Os furinhos e a marca, meu cox, class. Língua de afabelês, mas tão educada com uma madame dos plays. Sabe o que excita? É gostosa. Esse olhar cheio de malícia fogosa. Provoca. Pra mim ela vem porque ela goza. Sem sombra de dúvidas, ela é gigue malícia. Dama sem salto, morro, favela e asfalto. Para o mundo no olhar. E ela sabe, sabe, sabe, sabe, sabe como é.